conversos ilegais representando a ZO. De fato, no ato, relato, com os loucos parei, raciocinei e vi também vários ir pro além, não dever pra ninguém. Se portar como um homem faz bem, não na vista bem. No país de ordem e progresso, não vejo muito sucesso pro povo brasileiro. Então, sobrevivemos aqui, poucos motivos pra rir, milhões pra chorar. Não vamos se entregar, periferia tem forças, acredita. Segui com uma corrente, mais um elo pra somar. Ruim de quebrar, ninguém é santo, eu sei, sou réu, confesso. Sei o que é certo e errado, muito bem eu me entrego. Com palavras que não podem ser tocadas, simplesmente ouvidas. Pensamentos a mil, lágrimas escorrem em um rosto nada segura. Um homem revoltado com vários sonhos e loucuras. Sentimentos que não perdem o valor com o passar do tempo. Pra quem tá de fora é muito fácil falar. Viver não é problema, sonhos são feitos pra sonhar, sonhar, sonhar. Dialeto sincero, decreto, tô louco. É foda o jogo, o mundo rola, eu passo a bola de ponta a ponta, assumo a bronca. Responsa sem honra não adianta, corre a garganta. Sua voz não me espanta, propagandas, Babilônia, Fogaréu, Escarcel. Aqui sou mais um réu, talvez eu vou pro céu. Porque eu já fiz o que eu não sei, você me diz. Ator de um cenário onde o pobre é o errado. De fato, disfarço o que eles me oferecem. Minha imagem pode ser um vagabundo que faz app, fuma um bad teste de sobrevivência. Mente negra, sofrida até um pouco corruída por milhas e milhas de vidas perdidas. Intrigas me irritam, faço parte da família. Então cê não me diga a verdadeira teoria que eu não vejo na TV. Tô de olhos abertos, como meu dialeto, que o progresso do mundo já deixei quieto. Bem-vindo à nossa terra de tristeza e alegria. Por um brilho de ouro que ganha, é tomado pela cobiça. A preguiça domina a mente, não dando sabedoria. Dando força ao inimigo, o inimigo que nos domina é o sistema. A praga do sistema, seja forte, lute com garras, dentes, grude no que você acredita, eu sei que você é capaz. Aprendiz assim da vida, mas pensante sempre ativa. Derrotas e conquistas contra os falsos moralistas. Saber dar respeito, valorizando mais a vida. Casa louca, 13, uma união, uma junção, uma família, família, família. Conversos ilegais representando a ZO. Família, família, família. Conversos ilegais representando a ZO. Família, família. Família.